Cómicos do cinema mudo. Um programa de Margarida Lobato. Terceira parte. Arthur Stanley Jefferson, mais conhecido como Stan Laurel, nasceu em 1890 em Ulverston, na Inglaterra. Os seus pais, Margaret e Arthur Jefferson, estavam já ligados ao espetáculo teatral britânico. Stan Laurel começou a sua carreira em salões de música e, em 1910, fez a sua primeira viagem para a América como membro da companhia teatral do empresário Fred Carnell, a qual também incluía o jovem Charles Chaplin. Depois de alguns espetáculos de Music Hall, permaneceu nos Estados Unidos. Entre 1916 e 1918, contracenou com os cómicos Alice Cook e Baldwin Cook, no vaudeville, tendo ficado amigos para toda a vida. Cook entrou posteriormente em filmes da série Our Gang e depois em 30 de filmes de Laurel and Hardy, entre outros. O primeiro filme protagonizado por Stan Laurel foi Nuts in May, realizado por Robin Williamson, em 1917. Em 1919 e 1925, viveu com a atriz May Dalberg. Casou pela primeira vez em 1926 com Louise Nelson, 9 anos depois divorciou-se e casou com Virginia Ruth Rogers. Em 1938, divorciou-se de novo para casar com Vera Ivanova Shulanova. 2 anos mais tarde, separou-se dela para voltar a casar com Virginia Rogers. Em 1946, voltaram a divorciar-se e ele casou com Ida Kitaeva Rafael. Laurel foi casado na realidade 4 vezes, mas 2 com a mesma mulher. Teve uma filha com Louise Nielsen, que recebeu o mesmo nome da mãe. Stan teve também um filho, que morreu 10 dias após nascer, em 1930. Norval Hardy, o verdadeiro nome de Oliver Hardy, ou Ollie, nos filmes, nasceu 2 anos mais tarde que o companheiro e amigo Stan Laurel, em 1892, na cidade de Harlem, na Geórgia, Estados Unidos da América, sendo o mais novo de 5 irmãos. O pai de Hardy chamava-se Oliver e morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Era um veterano dos Estados Confederados da América. Embora a família o quisesse numa carreira militar, não manifestou grande interesse pelos estudos formais. A música e o teatro eram a sua perdição. Em 1910, foi projecionista no cinema em Milledgeville, trabalho que o fez apaixonar-se por esta arte. Um amigo aconselhou-o a ir para Jacksonville, na Flórida, onde a produtora Lubin Manufacturing Company fazia filmagens. Em 1913, Hardy partiu para Jacksonville, trabalhando à noite como cantor de cabaré e de vaudeville, e de dia na Lubin Manufacturing Company. Começou a apresentar-se como Oliver Norval Hardy, em tributo ao seu pai, mantendo o nome. O seu primeiro filme foi Outwitting Dead, realizado por Arthur Hotelling em 1914 nos estúdios Lubin. A sua alcunha passou a ser Babe Hardy. Em 1915, Hardy tinha feito cerca de 50 curta-metragens neste estúdio. Depois, foi para Nova York e fez filmes para a Pathé, Casino e Edison Studios. Antes de regressar a Jacksonville, participou em filmes para a Vim Comedy Company. Com o encerramento dos estúdios, Lubin mudou-se para Hollywood como ator freelancer e, entre 1918 e 1923, fez mais de 40 filmes para os Vitagraph Studios, contracenando em muitos deles com o cómico Larry Sama. Em 1919, separou-se da sua esposa, a pianista Madeline Saloshin, e, em 1921, casou com a atriz Myrtle Reeves. O casamento não foi feliz e Hardy terá começado a beber em maiores quantidades. Em 1924, no estúdio de Hal Roach, trabalhou com vários artistas, incluindo Chaplin e Charlie Chase, e a série Our Gang. Thank you. Antes de se unirem, Laurel já tinha feito mais de 50 filmes e Hardy mais de 250. Hardy era conhecido por Babe no mundo do espetáculo e sempre foi tratado assim pelo seu companheiro Laurel. Este considerava nunca ter sido bem sucedido sem Hardy. Estes dois cómicos trabalharam juntos pela primeira vez em 1921 no filme The Lucky Dog, realizado por Jess Robbins, em 1921. Em 1926, Hardy foi chamado para o elenco do filme Get Them Young, mas um acidente deixou-o hospitalizado e Laurel foi recrutado para o lugar dele. Mais tarde, em 1927, Laurel e Hardy, trabalhando no estúdio de Hal Roach, aparecem juntos em Sleeping Wives, Duck Soup e With Love and Hisses, realizado por Fred Gill. Leo McCarey, ao ter observado o seu trabalho e o impacto nas audiências, começou intencionalmente a colocá-los juntos, criando assim, em 1927, a mais famosa dupla humorística da história do cinema e a mais lucrativa de Hal Roach. Conhecidos em Portugal como Bucha e Estica, esta dupla completava-se perfeitamente. Stan Laurel era o mais criativo e tinha gosto em trabalhar na parte técnica dos filmes, câmaras e montagem. Muito ligados ao público e entre si, estes parceiros de comédia ganhavam cada vez mais a estima do auditório. Entraram neste mundo com o objetivo de serem apenas homens da comédia, sem nunca imaginarem atingir o sucesso e a fama que tiveram na vida. Talvez a humildade e a forma de genuína como agiam no meio profissional tenha sido o grande fundamento do seu estrelato. Foram bem-sucedidos tanto no cinema mudo como no cinema sonoro. A maior parte do seu trabalho é sonora. Fizeram a sua arte surgir de forma natural, sem parecer forçada, reconhecendo, porém, que fazer as pessoas rir é uma tarefa difícil. O seu estilo de comédia é considerado universal, único e intemporal. A dupla deixou o Hal Roach Studio em 1940. O último filme em que apareceram juntos intitulava-se Ato K, realizado com Leo Yoannou e John Barry em 1951. How'd you know I was here? I saw your picture in the paper. Did you? Yeah. How'd I look? Well, you haven't changed a bit. Gee, I'm glad to see you. I'm glad to see you, too. Have you missed me all this time? I certainly have. I missed you, too. Well, how's things and everything? Oh, everything's just fine. You know, I got married. You don't tell me. Yeah? Who'd you marry? Oh, no, you wouldn't know her. She's a local girl. Oh. You just wait till you meet her. She's one of the finest little women that ever lived. Don't tell. And can she cook? Can she? Can she? You just wait till you put your teeth into one of those big, thick, juicy steaks covered with mushrooms. And those hot biscuits oozing with molten butter. And those seven-layer chocolate cakes swimming in whipped cream. Any beans? You can have beans if you want them. You can have anything in the world you want. Nice of you to call, Ollie. Hope you'll come around and see me again sometime. I've got to be going now. Where are you going? You're not going in there. You're coming home with me to meet the missus. Am I? And have one of those big, thick, juicy steaks. Thank you, Ollie. You're welcome, Stan. I want you to remember, from now on, my home is your home. Thank you, Ollie. You're welcome, Stan. And I'm never going to let you out of my sight again. Thank you, Ollie. You're welcome, Stan. Just sit back and relax. I'm sure glad to see you, kid. Gee, Ollie, you know, this is just like old times. You and I been together. Well, you took the words right out of my mouth. We sure used to have a lot of fun, didn't we? We sure did. You remember how dumb I used to be? Yeah. Well, I'm better now. Well, I'm certainly glad to hear it. Levity is a synonym. You know what a synonym is. Synonym is cinnamon. Hello? What are you doing? Somebody knocking on the phone. That's levity. Hello, Mr. Levity? Go to the door. Hello, Mr. Levity. Better for Mr. Hardy. Thank you, Mr. Levity. Yes, sir. Ollie, don't you know me? Won't you speak to me? I have nothing to say. Who opened the door? No one. It opens automatically. How do you mean? Well, you see that plate? Well, you just drive over that, the door opens. I never saw anything like that before. Do you mind if I try? No, go ahead. Just drive straight back now. Now just drive it forward. Now, why did you have to buy a thing like that? Well, now that you're going to be married, you won't be going out much at night, and I thought it'd be something for us to play with. My playing days are over. My time is too valuable to waste on such childish balderdash. Don't you realize that I'm about to become a big oil magnate? You know what a magnet is, don't you? Sure, a thing that eats cheese. Should be taught to dance right here at Tate. We're up to date. We teach a great new dance. Don't think that I brag. I speak of the drag. Why should a sheep learn how to speak Latin and Greek? Gladly, give him a neat motto, complete, say it with feet. Gladly, first lesson right now. You'll love it and how you'll love it. Here is the drag, see how it goes. Down on the heels, up on the toes. That's a way to do the varsity drag. Do-de-o-de-lo-do, hotter than hot. Newer than new, meaner than mean, bluer than blue. Gets as much applause as waving a flag. You can pass many a class, whether you're dumb or wise. If you all answer the call when your professor cries. Everybody down on the heels, up on the toes. Stay after school and learn how it goes. Everybody do the varsity drag. Put the coffee on. Foram muitos gatos até ao final das suas vidas, passando tempo livre e de trabalho juntos. Consideravam que mais nenhum cómico poderia substituir o lugar do outro. Em 1954, Hardy teve um infarto do miocárdio. A sua saúde teve de ser acautelada. Perdeu muito peso. Hardy e Laurel tinham planos para a série de TV Laurel and Hardy's Fabulous Fables. Hardy teve outro infarto em 1956 que o deixou paralisado, sem falar e acamado durante vários meses. Nesse período, ainda sofreu mais dois, ficando em coma. A 7 de agosto de 1957, Oliver Hardy morreu aos 65 anos de trombose. Com a morte do melhor amigo, Laurel ficou devastado, não tendo estrutura emocional suficiente para comparecer no funeral, dizendo que Babe entenderia. Laurel decidiu, a partir de então, não trabalhar mais sem o seu amigo. Dizia que não suportaria entrar em filmagens sem encontrar o seu companheiro de mais de 3 décadas. Os amigos diziam que Laurel ficara totalmente arrasado após a morte de Hardy. A perda foi muito dolorosa. Cresceram artisticamente juntos e partilharam os melhores momentos das suas vidas. Laurel passou então a escrever para comédias sem nunca ter recuperado. Faleceu 7 anos após o amigo, vítima de um ataque cardíaco aos 74 anos. Thank you. Charles Spencer Chaplin acreditava que tinha nascido em Londres, a 16 de abril de 1889. Embora não existissem registros oficiais do seu nascimento, os seus pais separaram-se quando Chaplin ainda era um bebê. A sua mãe, Hannah Chaplin, era cantora de Music Hall, conhecida pelo nome artístico de Lily Harley. Considerava uma inspiração para os seus projetos de vida. Aparentemente, ela fê-lo acreditar que tinha algum talento. O pai, Charles Chaplin, também era ator e cantor relativamente popular na época. Não teve muito contacto com o pai. Este tinha problemas com o álcool e morreu de cirrose quando Chaplin tinha 12 anos. O ator tinha um irmão mais novo, Sidney John Chaplin, de pai indeterminado. Eram muito chegados devido à falta de figura paternal e da doença da mãe, que os obrigou a aprenderem desde muito cedo a se defenderem sozinhos. Tinha também um meio-irmão, George Willard Dryden, filho de Hannah e do cantor de Music Hall, Leo Dryden, que o levou consigo. Só passados mais de 30 anos voltará a ter contacto com o Chaplin. Thank you. sua infância foi muito pobre e difícil. Passou grande parte dessa época em instituições para crianças carenciadas, chegou a procurar comida e a dormir na rua. Aos 10 anos, abandonou a escola e fez a sua estreia profissional como membro de um grupo juvenil chamado The Haight Lancashire Lads, um grupo de dança. Entre 1899 e 1900, percorreu a Inglaterra com espetáculos desta formação. Vindo de uma família talentosa, tendo força de vontade, ambição e sendo influenciado pelo cómico francês Max Linder, Chaplin rapidamente conquistou a popularidade. Primeiro como um dançarino de sapateado, ia trabalhando em tudo o que aparecia, mantendo a ambição de ser ator. Aos 14 anos, registrou-se numa agência teatral de Londres e participou na peça Jim, A Romance of Cocaine, do ator e dramaturgo Harry Arthur Saintsbury. Começou a ser reconhecido pelos profissionais. Saintsbury incluiu na produção de Charles Frohman, intitulada Sherlock Holmes, em 1905. Aos 16 anos, já tinha um papel importante no elenco do Duke of York's Theatre. Trabalhou no teatro com o seu irmão em papéis burlescos. Foi para os Estados Unidos em 1910 com a Fred Carnot Company. Carnot, inicialmente, não apostou muito nele, pois considerava-o um franzino pálido, com cara mal-humorada e tímido demais para fazer algo com qualidade no palco. No entanto, bastou uma noite para que o impacto de Chaplin no público o fizesse mudar de opinião e assinar um contrato com ele. Foi nesta companhia cómica que conheceu Stan Laurel. O seu sucesso foi imediato, começou a dirigir espetáculos e a impressionar todos os que tinham contacto com o seu trabalho. A imprensa já não o via de um modo indiferente. Com constante medo de voltar à vida que tinha, começou a trabalhar diante das câmaras em novembro de 1913. A sua entrada no mundo do cinema ocorreu na Keystone Film Company de Meg Sennett, onde observou a produção de filmes e teve, no começo, dificuldades em se adaptar ao estilo de representação cinematográfica. Não sentia ter muita complicidade com a câmara. No entanto, os críticos não diziam o mesmo. Bastaram dois filmes para a sua personagem, The Tramp, começar a ser conhecida e apreciada. Esta apareceu pela primeira vez em Kid Auto Races at Venice, realizado por Henry Lehrman, em 1914. Thank you. Esta personagem, conhecida como Charlot na Europa, retratava um vagabundo que possuía todas as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro. No entanto, utilizava um casaco bastante apertado, umas calças e uns sapatos desgastados e demasiado grandes para o seu tamanho, um chapéu de coco e uma bengala. Possuía também um pequeno bigode, qual tinha como objetivo inicial fazê-lo parecer mais velho. Thank you. público adorava esta figura e Chaplin fizera tanto sucesso que ela se tornou numa das maiores estrelas da Keystone, passando a dirigir várias das suas curtas-metragens. Para além disso, conseguiu um gigantesco número de admiradores em apenas um ano, passando a receber salário de quase 7 vezes mais do que recebia quando entrou para a Keystone. A SNA Film Manufacturing Company de Chicago enviou a Chaplin uma oferta de $1,250 por semana com um bónus na assinatura do contrato de $10,000. Irrecusável. Chaplin passou para a SNA no final de 1914. Além do aumento, foi-lhe dado o controle artístico dos seus filmes quase total. Foi nessa companhia que conheceu uma das suas mulheres, Edna Purviance. Nesta altura, já dominava completamente os filmes e, em 1915, Chaplin era um fenómeno cultural. Recebeu várias ofertas de concorrência, incluindo a Universal, a Fox e a Vitagraph. No entanto, a melhor proposta foi da Mutual Film Corporation, com $10,000 por semana, acabando por ser negociado um contrato de $670,000 por ano. Aos 26 anos, Chaplin era uma das pessoas mais bem pagas do mundo. Now I'm becoming very embarrassed. I know you're not referring to me. I don't quite know. I don't, you know, that's a much abused term, genius. And we have many of them in Hollywood. And I don't quite know the definition of genius. But I don't count. I think all those sort of terms are not particularly important. The thing is, what the public want to see is a good job, and we try to do our best. And I must say that I've never written down to the public in my life. I always believe that anything it's the best that my particular shaped head knows how to do, and I always aspire to do the best I can for the public. Satisfaction of controlling the whole thing. You see, I'm sure there's plenty of other people who could do that sort of thing. There's a lot of capable men. There's a lot of brains here and a lot of brains in Hollywood. And if they were given the chance, I think, to do those sort of things. But of course, after all, it's an industry, and it's a tremendous investment. And time is another. Of course, and when somebody is putting up their money for somebody else to express their whims, you see, well, it becomes a serious business. Shoes and all that false nonsense and all his inhibitions and everything else and his desires and aims and his desire for beauty and for everything else, like, that's something that we all, I don't care how lowly we are and what station of life, we all want the beautiful. Foi criticado pela empresa inglesa por não se alistar no exército durante a Primeira Guerra Mundial. Na realidade, ele candidatou-se, mas não foi chamado, pois não tinha nem altura nem peso exigidos para o serviço militar. Quando em 1917 o seu contrato com a Mutual expirou, Chaplin, com toda a sua ambição, decidiu tornar-se um produtor independente. Planeava assim ter mais liberdade e maior lazer na concepção dos seus filmes. Com este propósito, dedicou o seu tempo a construir o seu próprio estúdio, que se situava bem no centro de Hollywood. O primeiro filme que fez é A Dog's Life, em 1918. Após esta produção, ele dedicou-se a uma digressão nacional na campanha da Third Liberty Bond para angariar fundos para os aliados da Primeira Guerra Mundial. No mesmo ano, realizou Shoulder Arms para a First National Pictures, tendo como tema a guerra. Mais um filme que se fez notar nas bilheteiras, acrescentando mais popularidade à que já tinha. No final de 1918, criou a United Artists com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e David Griffith. No entanto, teve que esperar que terminasse o seu contrato com a First National. Foi para esta altura que se casou pela primeira vez com Mildred Harris, com 17 anos, e que dizia estar grávida do ator. It's the same thing in the silent films, you see. The moment we put language to them, they heard them, and it was vocal and audible. And we had some very experiences, or very dull ones at least. Although I must say, I think there's a tremendous... We could never go back to those old days where I think I romanticize about them, but as a matter of fact, there's great progress in films today. The accumulation of those things, they come, they're spontaneous in writing. One, years ago in the silent days, I used to write with the camera. Well, I never had anything prepared, you see. I would get on a set and would start early in the cold morning with all those electricians looking at me saying, well, what are you going to do next? Pardon me, please, but they were always present. And then you'd start. And you'd get excited, and out of excitement would come invention. And I think everything, all creative work, is done out of excitement and enthusiasm. And we just start that way, you see. And now, of course, now that the industry has become such a financial adventure, we have to have everything prepared. I'm rather sorry for that, in a way. The same thing as I had to do with this present picture. All prepared. It took me 3 years to prepare it. You can't have a talking picture, of course, without preparation, can you? Do you regret the silent days? I used to direct, yes. I was just thinking about doing 3 pictures a year. Well, my contract with the Keystone Company was for 3 pictures a week. Oh, no. And as a matter of fact, I, for the first year then, I made two pictures in one day. Timing. Yes. And comedy. For the screen. My mother gave me that. I was born with it, more or less. And she was very graceful and was a dancer, you know. And naturally, I suppose, those things are more or less instinctive. It's the same thing with acting. I don't think you can teach a person to act. You can give them, you can make them effective and know how to use their... I think that's imagination, imagining the duration and the sense of values, I suppose, and everything else. Yes. And it's more or less instinctive. It's instinctive. In other words, you feel how long they should possibly be able to laugh before the next. Birds are calling, skunks are crawling, wagging their tails for love. Spring is here, whales are churning, worms are squirming, wagging their tails for love. What is this thing on which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. Em 1921, Chaplin dirigiu The Kid com Jackie Coogan, o seu filme mais longo até então. The Kid surgiu após a sua mulher ter dado à luz um filho portador de malformações que lhe causaram a morte prematura. Aborda ainda a pobreza e a separação entre pais e filhos, espelhando a própria infância de Chaplin. Considerada uma obra-prima, a obra junta drama e comédia. Nesse mesmo ano, decidiu fazer umas férias prolongadas. Viaja por várias capitais da Europa, volta para Hollywood e começa então a sua participação ativa com a distribuidora United Artists. Para ela, fez 8 reconhecidos filmes: A Woman of Paris, de 1923, The Gold Rush, de 1925, The Circus, de 1928, City Lights, de 1931, Modern Times, 1937. O seu primeiro filme falado foi The Great Dictator, lançado em 1940, no qual Chaplin satirizava Adolf Hitler, fazendo um discurso nos minutos finais. Foi sem dúvida um dos mais marcantes da sua carreira, nomeado para 5 Oscars. Para a United Artists, fez ainda Monsieur Verdoux, baseado numa ideia de Orson Welles, em 1947, e Limelight, em 1952. Depois de The Gold Rush, vê-se forçado a casar com Lita Gray, uma rapariga que afirmava estar grávida dele. Ela tinha 16 e ele 35 anos, uma união que não foi feliz. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Something following all this, Talon. Don't you worry. Tonight you're going to make them all look like a bunch of amateurs. That's all any of us are, amateurs. We don't live long enough to be anything else. Well, as one old amateur to another, good luck. Thank you, Mr. Foster. Life can be wonderful if you're not afraid of it. All it needs is courage, imagination, and a little dough. Now what's the matter? I'll never dance again. I'm a cripple. Pure hysteria. You've made yourself believe that. Thank you. It is, otherwise you'd fight. What is there to fight for? Ah, you see. You admit it. What is there to fight for? Everything. Life itself, isn't that enough? To be lived, suffered, enjoyed. What is there to fight for? Life is a beautiful, magnificent thing. Even to a jellyfish. What is there to fight for? Besides, you have your art, your dancing. Can't dance without legs. I know a man without arms who can play a scherzo on a violin and does it all with his toes. The trouble is you won't fight. You've given in, continually dwelling on sickness and death. There's something just as inevitable as death, and that's life. Life, life, life! Think of the power that's in the universe, moving the earth, growing the trees, and that's the same power within you, if you'll only have courage and the will to use it. Very important music. You see, I use it as a counterpoint, and I learned that from the Fred Carno Company. They had splendid music. For instance, if they had a squalor surroundings with a lot of comedy tramps working in it, then, you see, they would have very beautiful boudoir music, something of the 18th century, very lush and very grandioso, just purely as satirical and as a counterpoint. And I've copied a great deal from Mr. Fred Carno in that. Nothing can transcend human personality. You know, a story is all secondary, is purely a background in which this precious thing called personality functions. That's my belief. That's my concept of pictures. The idea of getting somebody that has personality, distinction, somebody that the people can look at and identify themselves with. It's all for the purpose of exploiting that personality. That's all. That's what a story does. In other words, the story is the framework in order to bring out and make luminous the personality. I think there's so much left to the imagination. There was a room, there were shadows, there was a poetry to the whole concept of these people. They were like, oh, there was something to, that were, they were unreal. They were in the realms of poetry and fairyland, you might say. And they never were an actual reality. Now there's so much that is realistic, that there's very little left of the imagination. If you could do it all over again, Charlie, would you do anything different from what you have done? Oh, no. No, I don't want to even go back. I just want to keep going forward, forward, forward. Chaplin nunca conseguiu descolar-se da personagem Charlot, rotinizou-a. O mundo em que vive não é diferente do de Buster Keaton, mas a sua atitude perante ele, sim. Charlot é um vagabundo, um homenzinho com uma maneira engraçada de andar, vítima das vicissitudes do destino, da ganância humana, e que arduamente se procura adequar e subsistir numa sociedade que o excluiu e renegou. Não crê nos homens, não é moralista, não consegue nem quer alterar nada. Apenas vai andando à deriva, procurando, com estratégias circunstanciais, ir sobrevivendo. Como Chaplin disse, Charlot é uma toupeira cega, cavando o seu buraco. Apenas se preocupa em ultrapassar ileso as adversidades de cada novo dia. Tem vícios e virtudes, um sentido oportunista da justiça, escrúpulos duvidosos, uma manha circunstancial, uma esperteza desenrascada que vai colmatando as suas necessidades imediatas. Um quase desumano instinto de preservação vai mantendo a personagem intacta e é essa, talvez, a causa para a atração que exerce em nós. Quando Chaplin, para continuar a vender Charlot, o amoleceu com sentimentalismos líricos, Quando domesticou esta vitalidade implacável, matou, provavelmente, a personagem. Charlot quer ser como os outros, mas a sorte impede-o de aceder ao modelo. Ele é o escorraçado da competição pelo poder, do egoísmo humano, mas não tem qualquer problema em querer ser como aqueles que o rejeitaram. Reúne incoerências e ambiguidades. É sonsa, velhaca, sovina, grosseira, lúbrica, mas também sonhadora, inocente, elegante, benemérita, cortês. Em Easy Street, de 1917, depois de tentar roubar a caixa de esmolas para os pobres numa igreja, torna-se polícia. Em The Gold Rush, de 1925, depois de se tornar milionário, continua a apanhar beatas no chão. As mulheres, para Charlot, não são menos objetos de satisfação dos seus interesses urgentes, de resolução das carências imediatas. Em The Emigrant, de 1917, ele generosamente oferece dinheiro à rapariga infeliz por ter sido roubada e fica com algum para si, quando, de facto, ele ganhou essa quantia ao ladrão num jogo de sorte. Como alguém dotado de grandeza na miséria, ele devolve o dinheiro roubado e ganho de um modo fraudulento. Ele corre a casar com a rapariga por genuíno amor ou porque depois de uma refeição de feijões lhe apetecia tê-la e ela lhe impôs essa condição. Charlot é uma personagem comum, que procura pela expressão física, o andar, as derrapagens, os movimentos da bengala, o olhar triste, o modo de vestir e de calçar, captar de imediato a cumplicidade do público. Ele quer que o espectador o siga sem pensar muito no que está a acontecer. Olha para a câmara e pisca-lhe o olho. Facilita a empatia para retratar e denunciar a crueldade do mundo. Inspirou-se na sua própria experiência de pobreza durante a infância. Rentabilizou o vagabundo. Forneceu-lhe, a certa altura, uma consistência psicológica. Acrescentou-lhe pormenores de sentimentalidade. Versatilizou-o para evitar que sempre mais do mesmo fatigasse as audiências. O instinto de conservação financeira de Chaplin fez de Charlot uma personagem menos primitiva e mais melindrosa nas suas ações. Explorou a comiseração pelo sofrimento alheiro, simulou delicadeza, fragilidade, profundidade, nobreza de caráter, piscou o olho aos intelectuais preocupados com as injustiças sociais. Por conveniência, o rude passou a ser polido. Continuou a ser o fracassado a querer pertencer, a querer acomodar-se neste mundo deficiente. Mas agora denuncia ou acusa a ingratidão e a iniquidade dos homens. O seu abandono mostra sinais de sensibilidade e de interioridade. Chaplin sempre foi um obcecado por dinheiro. Em 1972, cedeu à televisão americana 9 filmes antigos seus por 5 milhões de dólares. Declarou então: "Não sou um filósofo. Disse frequentemente que fiz cinema para ganhar dinheiro. Se destruo a ideia que o mundo fazia de mim, tanto pior. É a verdade." J'ai notre site à vore, j'ai la toile à t'il à toi. La spinage au la bouchon, si grette pote bello, si raquiche pas que l'étho, j'ai la toile à t'il à toi. Pilacine, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita. Toula, toula, toula, wa. C'est mon tia si l'amour. Le son tia s'entrevore. La zonche, comme sœur, j'ai la peau de satire à toi. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop vite. Je la tasse à ville à toi. C'est mon très seul centre, tu vas seul l'autre ventre. Les anches si catonta. Thank you. meados da década de 1940, a atriz Joan Barry, com quem manteve uma relação, alegou estar grávida de Chaplin. Chaplin negou e teve de se defender nos tribunais. A criança nasceu em 1944 e o processo judicial terminou em 1945. Duas semanas depois do julgamento, e devido ao qual teve de assumir a paternidade, Chaplin anunciou o seu casamento com Ona O'Neill, a filha do dramaturgo Eugene O'Neill. Ela tinha 18 anos e ele 54. O seu relacionamento com as mulheres não pode ser considerado como um grande exemplo. Lita Gray, a sua segunda mulher, a qual desempenhou alguns papéis nos seus filmes, teve dois filhos de Chaplin, Charles Jr. e Sidney Hurley. O terceiro casamento do ator foi em 1936 com a atriz Paulette Goddard, também apareceu nos seus filmes. O casamento durou 6 anos, o único que teve um final menos dramático. Seu último matrimónio foi com Ona O'Neill. Ela apoiou-o totalmente, mesmo nos tempos mais difíceis. Mudaram-se para a Suíça, onde tiveram 8 filhos. O ator escreveu alguns livros, entre os quais My Trip Abroad, A Comedian Sees the World, My Autobiography, My Life in Pictures, entre outros. Foi também um compositor, tendo escrito e publicado muitas canções e peças musicais. Era também muito talentoso nesta área. Tocava violino e violoncelo como canhoto. Chaplin é um dos mais homenageados cineastas de todos os tempos. Foi também um talentoso jogador de xadrez. Morreu no dia de Natal de 1977, com 88 anos, na sequência de um AVC durante o sono. A sua carreira no cinema durou mais de 75 anos. Este programa teve locução de Ana Rita Fonseca, Maria Leonor Sousa, Afonso Sanches e João Soares Santos. Realização de Margarida Lobato.